Seja bem-vindo à Dimensão 42. Fala galera, beleza? Aqui é James e eu sou um homem acima da média. Fala galera, aqui é o Peterson e a Gal Gadot pirou meu cabeção. É isso aí galera, esse é o nosso primeiro episódio hoje falando sobre o filme da Mulher Maravilha. Acabamos de sair do cinema e temos muita história pra contar. E-mails. É isso aí, Peterson, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas. Vamos. E hoje tem algum e-mail aí na caixa de entrada? Não sei, dá uma olhada aí. Vamos ver. Ele tá carregando. Pô, acho que tá com algum problema aqui, cara. Tem nada? Pera aí, eu vou dar um F5 aqui. Não chegou nada não, cara. Cara, então, né? Esperar pra semana que vem, né? Vamos voltar para o podcast, então. Sobe a música aí, DJ. Primeiro que nada, Peterson, vamos falar aí, na sua opinião geral, o que você achou do filme? Resume uma palavra pra nós aí. Fantástico. Melhor filme da DC, cara. Sério? Superou o Cavaleiro das Trevas. Dessa nova... Não, dessa nova é o melhor com certeza, sim, entendeu? Agora, de todos os filmes da DC, superou o Cavaleiro das Trevas do Nolan. Caraca, isso é uma opinião forte. O ato heróico dela é muito maior do que o do próprio Batman no filme do Nolan, né? O bacana do Cavaleiro das Trevas é, na verdade, o vilão. Sim. Porque o Batman pelo Batman é... Fichinha, né, cara? Na verdade, um bundão. Vamos pôr nesses termos. O Batman do Nolan é um bundão. Mas a essência do filme em si é do vilão. Se a gente for pegar a temática do herói mesmo, sim, o melhor filme é da Mulher Maravilha, cara. Você acha? Eu acho que sim, cara. Pô, ela superou todos, né, cara? Bom, eu particularmente já sou um pouco do contra, assim. Não que pra mim o filme tenha sido horrível, muito pelo contrário. Achei muito foda, muito bem estruturado. Primeiro filme realmente bom dessa nova leva aí, da Zack Snyder, cara, e companhia. Cara, que encrada, né, a abertura da DC agora. Sim, ficou poxa, muito foda. Poxa, me lembrou foda. Muito os desenhos da Liga da Justiça, as aberturas. Foi muito bacana. Eu ainda acho que Cavaleiro das Trevas é um filme... Na verdade, não tem nem por que comparar com esse tipo de filme. São dois tons totalmente diferentes. É que nem tentar, sei lá, pegar Bob Esponja e comparar com Death Note. Falo pelo ato do heroísmo, cara. O heroísmo em si? É o melhor filme de herói da DC, é o dela, entendeu? Ok, o Cavaleiro das Trevas é um ótimo filme, entendeu? Mas... Na verdade, o filme do Cavaleiro das Trevas nem dá pra considerar muito como um filme de herói. Ele não leva o preceito que enquadra como um filme de herói, que nem o do Logan. Mas esse é outro filme, então vamos falar de Mulher Maravilha. Qual é a sua missão? Acabar com a guerra. Que guerra? A guerra para acabar com as guerras. Vamos por partes. Vamos falar primeiro do cenário do filme. Cenário no geral. Você teve algum lugar, durante ver no filme, você falou, que lugar muxoxo, hein? Puta. Não tem. Porque o filme inteiro, ele é a arte conceitual dele, a fotografia. Os planos, os fundos. Cara, é perfeito em Mísera, principalmente, que é uma ilha paradisíaca, cara. Não tem erro ali. Não tem uma pessoa, sei lá, andando de relógio, mexendo no celular. A gente se sente na era ali, durante a Primeira Guerra Mundial. Tanto no campo de batalha, quanto na cidade. A Londres decadente da época, que é só chaminé e poluição pra tudo que é lado. Plena Revolução Industrial. Tipo, os homens já acabaram com o mundo inteiro, mano, sabe? O paraíso tá... A discrepância, porque de um lado ela tá numa ilha grega, que no filme é grega, a gente sabe que não é grega, porque a gente é um babaca e fica querendo desmanchar com esse mundinho, né? E em compensação, ela vê Londres toda suja, toda decadente, sabe? Acostumada a ver aquilo, né? O árvore, passarinhos e princesas e... Chega em Londres, ela vê... A ambientação no todo do filme é muito bacana. Você se sente só naquela época, entendeu? Uma coisa que eu sinto um pouco de falta no Bastardos Inglórios, que é, diga-se de passagem, um filme do caralho, é um pouco dessa questão de estar dentro do campo de batalha. Quer ver um filme de herói que a gente foge um pouco desse negócio? É o Capitão América, tá? Que é ficção. Aí ele começa a mexer com aqueles canhões a laser e tal. E, cara, não precisou disso. Se ateve à época. Sim, exato. Não precisou sair do concreto ali pra você tematizar o perigo dentro do filme. Na verdade, a trama desse filme é simples. Tem uma heroína que tem que matar um vilão, é isso. Ele entrega muito bem, principalmente por causa do roteiro também, né, cara? É muito bem construído. Tá tudo ali com a sua importância, nada é gratuito. Mulher Maravilha é incrível pela simplicidade e principalmente pelo ato de engrandecer as minorias, né? Sim, mas isso é um tema para um próximo bloco. Quem é essa mulher? Ela é minha secretária, senhor. É uma ótima secretária. Eu acho que a temática da própria Mulher Maravilha, tipo, quanto os poderes, os artefatos, as armas dela. Foi incrível, cara. Foi muito bem, como que eu posso dizer? Explorado? Não apenas explorado, como... interpretado. Foi adequado pro cinema ali de uma forma incrível, entendeu? De uma forma que saiu pros quadrinhos, saiu da HQ de um jeito que puxou bastante da temática, mas ficou perfeito na tela, entendeu? Por exemplo? O próprio Laço da Verdade, né, cara? Eles conseguiram colocar num conceito ali. Porque a concepção que a gente tem nos quadrinhos é que seria a transposição do pirógrafo pra um objeto polígrafo. Mágico. Que é o quê? Polígrafo, cara. Então, a transposição pirógrafo é outra coisa, velho. A transposição do polígrafo pra um objeto mágico. Ah, encostei com você na corda e ela vai te obrigar a falar a verdade simplesmente porque tá encostando em você. Nos quadrinhos, no desenho, aquilo acontecia só do laço encostar, mas não. No filme a gente tem uma explicação muito melhor. É, que o laço... não é gratuito, né? É, não. Não é uma coisa que tipo, vai encostar, vou falar a verdade. Ele tem um porquê. Ele vai te pressionar a falar a verdade. Ele tá jogando pressão, ele tá jogando calor, você não consegue mentir por causa daquilo. Ele tá te pressionando, literalmente, e tá te esquentando. Incrível, cara, porque elas não precisavam de um texto inteiro pra ficar as armas. Tem aquele recurso também da espada. Essa espada, matadora de deuses. Por quê? Porque Zeus deu o ar para criar uma arma capaz de matar os deuses. Beleza, você comprou a ideia da arma. Ele vai sendo apresentado ao longo do filme, que é justamente a espada naquele prólogo no começo da... a animação que ela usa pra contar a história. Ele mata dois coelhos com uma cajadada só, que é abordar a arma e abordar o porquê. Pronto, acabou. Aí o laço da verdade é usado pra justamente interrogar o Steve Trevor, né? Dentro do contexto da história. E os braceletes que foram muito bem usados durante o filme. Os braceletes ela não precisa nem falar, né? Cara, que a gente vê ali ela utilizando. E é legal que no filme também mostra que os braceletes podem ser carregados. Durante o confronto com o vilão final, um dos maiores recursos do vilão é justamente atirar raio. Os braceletes funcionam como eles pilhas. Eles sugam a energia, né, do poder utilizado e ela reverte contra o cara. Como uma mulher consegue lutar com isso? Lutar? Usamos nossos princípios. Muito embora eu não tenha nada contra apelar para agressão física, se for esse o caso. Outra coisa que eu achei muito boa, e na verdade, acho que esse filme no geral não ficou devendo, mas é muito bem abordado, que é justamente a parte dos confrontos. Logo no começo do filme, não só a Primeira Guerra Mundial, mas também o treinamento das Amazonas e como elas lutam, que é um estilo único, porque nenhuma tem uma luta individual. É uma que usa a espada aqui, pá, e joga pra outra, e outra já usa. E usa o cavalo. E já dá voadora e chuta, e ela tem super força, é muito foda. É muito bom, cara, eles entregam aquilo de um jeito mostrando que elas são fodas. Mais uma vez, mostrando assim, nós somos Amazonas e lutamos bem. Ele mostra visualmente como que é a coisa. E como o próprio estilo de luta da Diana, mais à frente. Ela dá aquelas rasteiras, aquelas voadoras, e daí como que ela usa os braceletes. Boa no manejo do arco, ela é boa no manejo da... Cara, ela aprendeu a utilizar todas as armas ali, entendeu? Seja quem for. Você corre mais perigo do que pensa. Não vou ficar parado enquanto pessoas inocentes morrem. Também a parte do confronto da Primeira Guerra, porque é bem retratado tanto o cenário da Primeira Guerra, te transporta pra outra época. E o confronto em si é avião voando, e aí daí tem aquela parte que eles estão na trincheira e a Diana tá puta da vida. Que mostra que estranheza, é tudo no seu tempo ali, sim, né, cara? É, tem um timing perfeito, né? Sim, exato. E daí a Diana fala, como assim vocês não vão confrontar esses caras e eles só querem atravessar a trincheira? E daí ela começa a impulsionar e mostra que os caras não vão deliberadamente pro tiro, eles têm estratégia. Eles têm medo de morrer, né, cara? Eles estão ali só se preocupando mais com a vida deles, né? Porque eles com certeza já viram os soldados que tentaram. E é legal que ele mostra vários tipos de confronto. Espaço aberto, espaço fechado, luta individual. Tem vários tipos de... E no meio disso, ela com Edoína se encaixa perfeitamente, né, cara? Sim. Qual é a sua missão? Acabar com a guerra. Que guerra? A guerra pra acabar com as guerras. Com relação a esse negócio de bem ou mal, no começo até me assustei um pouco porque eu achei, meu, é sério que eles vão fingir que os americanos são os heróis dessa bagaça? Só os mocinhos, né, cara? E tanto os alemães, como britânicos, como otomanos, como americanos, estavam se cagando pra humanidade. O negócio era provar um ponto. E daí que vão morrer milhões? E no começo do filme, Steve Trevor fala, nós somos os mocinhos. E foi aí que eu falei, caraca, vai ser isso mesmo. Só que mais pra frente, a gente tem a parte militar britânica, que o o Steve Trevor precisa entregar lá as anotações. Durante o próprio filme, você vê ela olhando pros dois lados, né, cara? Vê o Steve Trevor atirando nos outros caras e vê que os outros caras são vidas que estão se perdendo ali. Sim, e ela mesmo não mata. Sei lá, derruba os caras, beleza. Só nocauteia. Se bem que ela caga foda pro fato que o cara que ela nocauteou, o maluco tá enchendo de chumbo a cara, né? Mas beleza. Enfim, a gente vê os militares britânicos e é aí que você entende. Ah, esses caras estão se cagando foda. Quem tá preocupado com isso é esse herói americano aqui. O Steve Trevor acaba sendo o típico bom soldado, né? O bom homem. Samaritano querendo ajudar todo mundo. Ele é o cavaleiro, né? Na história. É tipo, foge um pouco dos quadrinhos, que ele é o garanhão, que ele é meio que babaca. Quem é essa mulher? Ela é minha secretária, senhor. É uma ótima secretária. Acho que os personagens foram muito bem retratados, cara. Como eu já disse, além da própria caracterização, nada é de graça, cara. Os personagens, principalmente. Cada um ali apresentado, alguns rápidos, outros têm a história. Na verdade, assim, né? Todos a seu tempo. O Steve Trevor é um pouco mais bem abordado, porque ele é o elan romântico da heroína. Ele é o foco central depois da Mulher Maravilha, sim, certo? Mas fora isso, nós temos muito respeito para com as minorias. Seja aquela secretária que mostra ter ideais feministas, que começam justamente nessa época da guerra. Sim, além do próprio muçulmano, né? O otomano. Tá ali no meio também, que ele gostaria de ser ator. Ele está na guerra porque ele gostaria de ser ator, cara. Ele não é aceito pela cor dele, então ele usa os talentos dele de interpretação pra justamente parte da inteligência, bem como Steve. Ele é o cara que se infiltra e convence, né? Tem um indígena que perdeu ali, perdeu a sua terra pros americanos. Ele é neutro na história, né? É só um contrabandista que se aproveita da guerra pra poder ter o seu dinheiro, já que tomaram a terra dele. O personagem com a ideia mais certa também, né, cara? Que ele tá do lado da vida, entendeu? Tá. Ele tá se aproveitando ali do momento, mas ele tá do lado da vida. Como uma mulher consegue lutar com isso? Lutar? Usamos nossos princípios. Muito embora eu não tenha nada contra apelar para agressão física, se for esse o caso, não é? Além disso, também tem o personagem escocês, que no primeiro momento você não sabe nada. Você vai aprendendo um pouco a pouco sobre cada um deles. Mas a maneira como o escocês foi abordado foi a mais legal. Primeiro que eu não sabia que ele é escocês, eu só vou saber mais pra frente. Ele aparece de saia. Além disso também, ele é um cara que você não dá nada pra ele, porque a primeira cena dele, ele é apanhando no bar. Depois quase levando tiro, a Mulher Maravilha salvando ele. Daí, através de um diálogo, você descobre que ele é sniper, ele simplesmente não chega a propósito, eu sou sniper, que é uma coisa bacana do filme também. Sim, ele não precisou falar, ele agiu, né, cara? É, e mais pra frente você vê que o cara é traumatizado, ele tem problemas pra dormir, ele tá no confronto, ele não consegue atirar em outro cara, porque é a realidade da guerra. Nossa, eu tô aqui, eu tô tirando uma vida, poderia ser muito bem um companheiro no bar, poderia ser um amigo. E no final das contas ele só queria cantar, né, cara? Seja quem for, você corre mais perigo do que pensa. Não vou ficar parado enquanto pessoas inocentes morrem. Quanta trama do filme, você achou? Olha, eu achei bacana também, novamente, isso, a construção dos personagens. Porque no começo é história simples, né? Uma heroína que tem que matar o vilão, pronto. Só que conforme o filme vai andando, você vê que não tem bem e tem mal, não é preto e branco, né? E a história vai ganhando caldo, né? Aparece essa parte das minorias, aparece a própria construção da personagem, né? Ela vai amadurecendo ao longo do filme. Exato, ela vai se tornando a heroína, né, cara? Ela vai buscar... É a jornada do herói. Ela toma todos os passos durante o filme. Morre mais que dela. Ela toma inspiração, ela entra em conflito e ela toma atitude heróica. Ela tem a escolha, a opção da escolha. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui é como a trama ganha tanto caldo que vem até sobremesa. Que é justamente aquela parte que a gente acha que o vilão é Ludendorff, um general por trás da criação do gás, né? Exato, tá. Que o filme inteiro entrega que ele é aquele cara. E você acredita. No final das contas... Ela mata o cara. Ela consegue matar o cara, sim, só que é muito fácil. E você fala, opa, foi fácil alguma demais. Alguma coisa já... Esse era o Ares, cara. Tomou um sapeco, tá? Ele tinha poder, no final das contas. É um poder através de pílulas, né? Desenvolvidos pela doutora Veneno, que é uma personagem muito, muito boa, né? Sim, é responsável pela criação da arma, né? Da arma. Causa o perigo inteiro, né, da trama do filme, né? Sim, a preocupação dos soldados, né? Aí, ó, já começa aí. O primeiro filme começa com essa trama simples de matar o vilão. Daí depois descobre que tem um gás. Então essa é a motivação do Steve... O gás? O gás! Aí ela vai lá, mata o Ari, só que não é o Ari. E tem essa explosão da cabeça, né, cara? Isso é o primeiro plot twist do filme. Daí o segundo plot twist é que Ares, na verdade, é um dos britânicos lá, que é um almofadinhas do caramba, interpretado pelo cara que faz o Remo Lupin. E no final da conta ele não tava fazendo nada, ele só tava colocando ideia na cabeça dos humanos, né? É, cara, exato. E aliás, cara, o maluco tomou bomba pra esse filme, é malandro. A diferença do cara, enorme. Ele era raquítico no Harry Potter. Exato. Isso aí ele tá mó beer, vem, monstro! E o segundo plot twist é que a matadora de deuses não é uma espada. É a própria Diana que tanto que fala que foi criada do barro e Zeus deu o ar de vida, correto? E que na verdade ela seria uma semideusa. Tá afirmando Ares, né? Qual é a sua missão? Acabar com a guerra. Que guerra? A guerra pra acabar com as guerras. Bom, enquanto tá tendo esse conflito entre os deuses e na própria Terra tá tendo os problemas da guerra. O gás ainda persiste. Antes do conflito da Diana com o Ares, a Diana fica desgostosa porque ela matou o Ares, né? Ela achou que era o Ares. Ela matou o general pensando que era o Ares. E a raça humana continuou querendo guerrear. E ela fala, caraca, vocês são uns escrotos, eu vou largar vocês aí. E aí o Steve fala, não, mas você tem que ajudar a gente, porque não é só essa questão de bem e mal, sabe? Tem muito mais que isso. Ela achou ali que o ponto já era, entendeu? Todo mundo já tava perdido com a cabeça só em violência. Ficou perdida, desistiu, entre aspas. É, a vida inteira dela foi ensinada que ela matando o Ares, tava tudo resolvido. Não foi nada disso. Então o Steve vê, pô, a nossa maior arma aqui foi pro saco. Eu vou desistir? Não, eu sou brasileiro, caralho, vambora. Tenta resolver o negócio da bomba. E ele vê que a única coisa de acabar com a bomba é ele se matando. Daí rola aquele quebra-pau entre a Diana e o Ari. Ela ganha tempo na briga e o Steve vai falar com ela. Só que nessa dela ganhar tempo, ela explode várias bombas, né? E dá a entender que ela tá surda. Tá surda, ela não escuta no momento. O próprio filme passa isso? Exato. Através do que você... Porque não você nada. Não ouve nada. Não sei nem se tem música de fundo, acho que tem, né? Não, fica um zumbido, cara. Você fica surdo também, né? É, exato. E ele tá falando com ela e ela tá, tipo, sem entender nada. E daí ele vai fazer um negócio dela e volta pro confronto. E aliás, cara, que confronto. Foi muito foda essa cena. A própria caracterização do Ares, que ele... Muito quadrinesca, cara. Na hora eu tipo, falei, puta que pariu. É o Ares, cara. Ali me ganhou. 10-0 no Apocalipse, né? Do Doomsday do... Ele criou a armadura ali na hora. Você vê o cara e você pensa, pô, o cara é foda. Fez a arma dele e tal. Sim, daí tem. Rola confronto e tal. E o Ares só ali falando, não, que eu não fiz isso. Eu sou o deus da verdade. Vilão claro. Só pus malinha na fogueira, que isso aqui já tava uma merda quando eu cheguei, não sei o quê. Ah, eu tô vendo o mundo pegar fogo e tá. Tal. Mas eu posso resolver com você do meu lado, Diana. É só você entrar na minha pilha errada que nós vai conseguir essa porra e não sei o quê. E a Diana entrando na pilha. A Diana comprou a ideia dele. Ah, entra em conflito naquele momento, né, cara? Sim, entre meu, mas eu, tudo que eu vi a minha vida inteira tá errado, é isso mesmo que eu tenho que fazer, e não sei o quê. E nisso o Steve morre. Ele acaba com a bomba. E aí que ela se toca. Puta que pariu, é isso. Eu não sei se ela já tava tão confusa naquilo que ela não viu no momento e lembrou depois. Porque às vezes a pessoa fala contigo e você não ouve na hora. E depois que seu cérebro interpreta. Ela fica doida, né, cara? Ela sai matando todo mundo pela morte do Steve. E ela fica de cara a cara com a Doutora Veneno, né? Que é a criadora do gás. Que foi a causa da morte do Steve. Aí ela lembra do que o Steve falou pra ela. E daí ela se toca, pô, a raça humana é tudo isso, um bando de filha da puta que quer se matar, mas também tem bondade. E aí nisso ela consegue derrotar o vilão, que ela teve a motivação dela, ela fez escolha. E nesse momento eu e o Peterson aqui levantamos, batemos palma, maluco. Eu, próximo, assim, um minuto de filme, nem lembro. Só batendo palma. Dois idiotas lá no cinema. Quem é essa mulher? Ela é minha secretária, senhor. É uma ótima secretária. E aí o final do filme foi isso, né, cara? Teve a vitória com a morte de Ares. Os humanos passaram a se entender, né? Você vê alemão e americano se abraçando e tal. O que eu acho até um pouco estranho. Porque daí, qual que foi a motivação pra Segunda Guerra, né? Cara, ali foi um ar do alívio, entendeu? Eles se ajoelharam perante a deusa, né? Depois eles se viram em conforto porque a batalha não precisava existir mais. Porque eles não tinham mais razão pra ficar brigando. Um abraçou o outro... Mas você entendeu que ali foi porque o Ares morreu? Ou os caras se tocaram, puta, o que a gente tá fazendo? O que que levou a essa motivação? Eu acho que essa motivação foi, como eu tô dizendo, é um momento de alívio, entendeu? É a pausa. Eles estão sem armas, eles estão vendo o sol nascer. O perigo maior se foi, eles não têm por que brigar. Eles têm um momento de alívio, que eles estavam ali só batalhando, que custava dar um abraço no outro, né? Pô, chega aí, irmão. Vem cá dar um abraço aqui também. Como uma mulher consegue lutar com isso? Lutar? Usamos nossos princípios. Muito embora eu não tenha nada contra apelar para agressão física, se for esse o caso, não é? O filme todo, assim, eu achei zerinho, redondinho, sabe? Não teve barriga, não teve nenhum momento que você falou, caraca, mano, mas tá acontecendo isso agora. É um filme que não teve cortes, se eu não me engano. Não vai ter versão estendida, então? Se tiver versão estendida, é só pra explicar o porquê da cor do uniforme. É, que é a única coisa que ficou devendo. Porque eu, ontem, né, antes de ver esse filme, eu vi o primeiro episódio da nova série animada da Mulher Maravilha. Que é mais ou menos o resumo do começo do filme. Só que tem uma parte que a Diana, ela passa por várias provações e prova que ela é a heroína que tem que ir, né? Passa por vários testes, né? E daí ela recebe uma roupa. E a Hipólita já fala, bom, nós fizemos essa armadura com base na bandeira de nosso aliado. Porque o Steve caiu na ilha, só que ele tava com roupas americanas. Daí dá a ligação, porque uma explicação nos quadrinhos, porque dela vestir a bandeira americana. Mas o filme não tem um porquê, cara. Não, porque tanto que ele cai na ilha com um uniforme alemão. Tipo, não tem a menor lógica, menos que... como depois ele tá com uma jaqueta dos aliados, né? Ele tinha uma bandeirinha dos Estados Unidos ali. Ah, é, a proposta, tem essa bandeirinha aqui. Essa bandeirinha aqui, ó. Vocês podem dar cor pro uniforme de vocês, se vocês quiserem. É, sei lá, tipo da sua heroína, sabe? Mas fora isso, filme redondo, perfeito. Quantos planetinhas você dá pro filme? Quantos o quê? Planetinhas, eu não sei. Porque o símbolo do podcast vai ser um planeta, né? Eu não sei, porque o Matando Robô Gigante fala... Quantos robôs gigantes você dá para o filme? Cara, é 5 até 5? Não sei. A gente poderia fazer 42, né? De 1 a 42. Porque o nome do negócio vai ser Dimensão 42. Quantas dimensões você dá? Quantas dimensões, boa. Peterson, quantas dimensões você dá para esse filme? 0,5 ou 0,42? 0,42, por favor. É uma escala muito grande, né? De 0 a 4,2, então. Melhorou? Ô, cara, isso você me aliviou demais. Que no final das contas é a mesma coisa, né? 3,8. O que ficou devendo? Uniforme. Desculpa, vou mudar. 4, cara. Por quê? É um filme de origem, entendeu? Certo. Tem bastante ação. É, eu achei fodástico. A única coisa que ficou solta foi a questão do uniforme, entendeu? Também não influencia tanto na história, mas achei corretíssimo. Achei o filme muito bem, o roteiro perfeito, entendeu? Em ligação com os outros filmes, o filme tem tudo. O filme é ótimo, principalmente porque tem introdução na Liga da Justiça também, né? Introdução correta à Liga da Justiça, né? Seja quem for, você corre mais perigo do que pensa. Não vou ficar parado enquanto pessoas inocentes morrem. E você, quantas dimensões, cara? Tô suspeito pra falar, porque é galgado. Não sei o que tem nela, que ela é muito linda. Acho que é um pouco da simpatia dela. Carisma, né, cara? Assim, tem mulheres que são mais bonitas que ela, mas tem algo nela que você fala, caraca, essa mulher é pra casar, mano. Como eu digo, não, às vezes não é questão de beleza, é questão de simpatia, né, sim, cara? Sim, exatamente. Que a mulher se torna mais bonita pelo sorriso, pelo olhar, sim, dela. Sim, com toda certeza. Que quebra, cara, todo estereótipo de homem, ah, só vê peito e bunda, mano. Não, meu amigo, tá, o sorriso dela me pirou a cabeça, cara. Eu particularmente não gosto assim de ficar taxando as coisas, sabe? Porque opinião é uma coisa muito volúvel. Agora que eu saí do filme, que eu tô com toda a hype, pra mim eu daria nota máxima do nosso podcast, que no caso é 4.2. Talvez mude isso amanhã. Daí pra deixar na média? De novo, então. Porque vai que eu vejo a parte 2 é melhor ainda. Não dá pra dar uma nota melhor. Só por causa disso eu vou dar um 4 também. Vai que o segundo é melhor. Daí não vai ter uma nota mais elevada pra... Aí sempre vai ser desse jeito, né? Que todos os filmes são bons e tal. Você sair nesse hype. É, vamos deixar um 4 aí pra ficar bacana. Sim, sim. Beleza? Beleza, cara. Ok, então. É isso aí. Qual é a sua missão? Acabar com a guerra. Que guerra? A guerra pra acabar com as guerras. Bem, é isso aí, galera. Esse foi o podcast. Infelizmente, talvez esse áudio nunca vá ao ar. Então, falou! Não esquece de curtir, de compartilhar, dar like, dar joia. E tudo isso aí, cara. Beleza. Tem alguma piadinha final? Não sei, cara. Então fala uma frase de efeito e a gente ri falsamente. E aí, cara? É acima da média? O que você acha? Olha, na hora ele tampou com a mão, né, cara? Então, se o bagulho tampa com a mão, não tem nada demais. Então, né, cara? Tava contando... Eu acho que ele tava querendo contar vantagem, meu amigo.